Seguir a 60970. Cinco, prossiga para 2000 pés, chegada Monce, ajuste 1093. A Monce para 5000. Salvador 35317, 90 POB, está com 6 horas e 15, alterna São Luís. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência, pronto para decolagem. Empresa no teste. 520, chame o centro Recife, com 2685, alterne 1-3365. 2385-3520. Secundária 133.65. 133.65, obrigado. Se aproximando do ponto de espera, pronto. 35317, ali decola cabeceira 10, vento 110 graus, 9 nós. É 10, 9 nós, a linha decola 35317. Controle Salvador, está 3520. Prossiga 3520. Apenas confirmando a frequência de Recife 1-33-65, 1-265. Primária 1-2685. 2-6-5, obrigado. Controle Salvador, 35317, decolado, passa 1000 pés. 35317, contato na decolagem, saída Momo, subal 380. Poderemos fazer curva à esquerda? Afirmativo. Positivo e direto Momo, está presente? Batismo. Autorizado, Momo. Momo direto, obrigado. O 9075, reporte estabilizado. Reporta ali. Charlie, boa noite, no meia. Boa noite, no meia. Prossiga para 2000 pés, ajuste 1013, sua de sapo. É, 2000 pés, voando em Isou 9075. 9075, complete aproximação, torre 286. 280, bom dia, prossiga. Sente da informação Delta, nível 490 para Salvador, já possui autorização? Recife, copia o 490? Copia o 490. 5, baixou e travou? Firmo. Estou autorizado, pista 90, frente 90 graus, 9 nós, voo 9075. Riposo, 9280, autorizado para Recife. 410, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, após Caju, conforme plano, controle 19-35, transponder 5002. Dado Recife, conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva esquerda após saída Puca, após Puca Caju, controle 19935, transponto 5002, o gol 9280. 9280, apenas confirmando a saída Puca, transição Caju. Puca, Jamo, pós Jamo, Caju. Sente Puca, Caju, transição Caju, gol 9280. 9280, correto. Estando pronto para pushback e acionamento, chame na frequência 286. Obrigado. Chamará 286, grato. 075 no solo 45. Taxi via Alfa Juliette, portão 1. Não. Alfa Juliette para o portão 1 na sua escuta 9075. Salvador é o 736-633, informação Delta, descida para o 1960 na circunstância. 3663, prossiga para 4 mil pés na chegada Bonfio, ajuste no 013. 0093, 4 mil, chegada Bonfio, 3663. 8 no 6, complete aproximação, torre 18 no 6. 7 no 6. 3063, prossiga para 2000 pés, a resposta brisada no LS. 2000 autorizado LS, resposta brisada, 7063. Igual ao 8 no 6. Boa noite, no meio, bom dia, baixei, travou? Baixou. 7. Pode, pouso autorizado, pistão no 0, vento uma centena, 7 9, no 8 no 6. É, repouso no 0.